Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, aqui com vocês, a serviço da espiritualidade, trazendo temas do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre com o patrocínio, com o apoio dos associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir, e também com o prestígio de todos os nossos ouvintes e também telespectadores que nos acompanham também com imagens no nosso canal da Ustream. Você que está aí visitando o site da rádio ou então na Loja Esotérica Virtual, nos acompanhe também, caros ouvintes, com imagens que favorece muitíssimo a compreensão dos temas que nós abordamos. E estamos com vocês, ouvintes, levando aqui os temas do livro O Sistema Solar. É a nossa temática, está sendo trabalhada aqui capítulo a capítulo desse maravilhoso livrinho, caros ouvintes, que é pequeno no tamanho, mas muito importante dentro do conhecimento que ele traz. O livro O Sistema Solar, que foi escrito ainda nos primeiros anos, nas primeiras décadas do século passado, que é uma compilação de escritos de Charles Webster Leadbeater e Diane Besant e outras ideias teosóficas, principalmente aquelas manifestas em A Doutrina Secreta, a grande obra de Helena Petrovna Blavatsky, que transmite ao mundo as ideias que vêm diretamente da mente dos grandes mestres da verdadeira, caros ouvintes, fraternidade branca, a fraternidade dos mestres da compaixão e da sabedoria. No dia de hoje nós estamos chegando, ouvintes, no 16º capítulo do livro O Sistema Solar, que tem como título Os Logos da Cadeia Planetária e Outras Altas Dignidades. Nós vamos abordar com vocês, ouvintes, exatamente aqui os temas que tratam da grande manifestação da vida no sistema solar, que são chamados os logos planetários. Os nossos espectadores podem já estar bastante familiarizados com o termo logos, ouvintes, porque sempre nós estamos aqui o explicando, mas nunca é demais repetirmos, ouvintes, o que seriam os logos e logos planetários. É uma ideia que vale a pena explicar, porque logos, caros ouvintes, significa verbo. É uma palavra grega que é amplamente utilizada, principalmente no Novo Testamento, que foi escrito pelos seus redatores, na maior parte em grego. Então, quando nós lemos no Evangelho de João, quando começa o seu Evangelho, ele diz: no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra que foi traduzida ao português como verbo, ouvintes, é a palavra grega logos. Então, se no começo era o verbo, ouvintes, se no começo era o logos, e por verbo se quer dizer exatamente o poder vibratório da consciência divina. Com certeza, a divindade tem esse poder que é próprio dos seres criativos, de trazerem a manifestação tudo o que a mente divina tem dentro de si. E nós, seres humanos, ouvintes, também somos detentores de uma parcela desse poder, e nós deveríamos ser muito ciosos desse poder, ouvintes, porque o poder de vocalizar o poder de pensar, de imaginar, de criar imagens e depois vocalizar essas imagens, transmiti-las através da comunicação, reproduzir na mente das outras pessoas essas ideias, ouvintes, é realmente um poder divino. E é isso atualmente que a ciência nos afirma que diferencia o ser humano de todos os seres que estão nesse planeta. Essa nossa capacidade de se comunicar, de simbolizar. Mas num nível mais profundo, ouvintes, num nível espiritual, é, na verdade, o poder vibratório que está em jogo aí, ouvintes. É o poder de idealizar e o poder, ouvintes, de corporificar essas ideias através dos nomes. Então, um dos grandes poderes que o ser humano tem é o poder de dar nomes às coisas, dar nome às nossas criações, aos produtos, aos nossos filhos, às nossas obras, às nossas palestras, assim como eu dei esse nome a esse programa, ouvinte, Lux Esotérica, a luz que brilha no nosso interior, a luz oculta. Então eu exerci um poder, ouvintes, e sabemos que cada um de vocês que estão aí do outro lado, também de uma forma ou outra, o exerce. E nós vemos isso no Gênesis, na Bíblia, quando simbolicamente Deus chamou a Adão e lhe deu então o poder da autonomia. Que muitas pessoas hoje acham que autonomia significa poder trabalhar sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhuma associação com organizações. É uma coisa que se imagina sempre no trabalho. Mas verdadeiramente, ouvintes, autonomia é o poder, assim como o poder que Deus deu a Adão de dar nome às criaturas que foram criadas. Então Adão observava os animais e lhes dava nomes. E toda vez que nós pensamos, ouvintes, que nós nos emocionamos e principalmente quando nós vocalizamos, nós colocamos em marcha, obviamente dentro de uma escala menor, mas são as mesmas forças, ouvintes, que põem em funcionamento todo o mecanismo do universo. O ser humano, ele tem um poder criativo que pode ser exercido fisicamente, nos reproduzindo fisicamente, ou então, ouvintes, esse poder mental, esse poder vibratório da nossa consciência, que tem na nossa voz, que tem na nossa manifestação criativa do verbo, outra vertente, ouvintes. E é por isso que nós encontramos, já citamos essa frase, mas gostaríamos de salientá-la uma vez mais, a famosa passagem bíblica em que Jesus, ouvintes, disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o ser humano, ouvintes, é realmente a perfeita imagem da divindade aqui na Terra. Então, quando nós falamos de logos, ouvintes, planetários, nós estamos falando dos grandes espíritos, das grandes inteligências que corporificam todo um planeta. E alguns, inclusive, corporificam até mais do que um planeta, ouvintes, porque é um dos grandes mistérios do ocultismo, ouvintes. O espírito humano pode ocupar mais do que um corpo ao mesmo tempo. E isso, caros ouvintes, o nosso querido e majestoso Logos Solar o faz, porque a sua vida se divide em trilhões de seres que ele emanou de si mesmo. Ele está corporificado em muitos e muitos corpos, e cada um de nós, na verdade, é uma corporificação de Deus, é uma corporificação do Logos. E então há Logos planetários, ouvintes, que ocupam mais do que um planeta. Mas nós temos aqui uma imagem muito bonita, ouvintes, que foi providenciada por um grande teósofo, grande clarividente, que foi Geoffrey Hodgson, aonde ele representa, ouvintes, por meio de uma pintura, a grande sabedoria oculta que existe sobre os logos planetários. Porque o centro de tudo, ouvintes, é o nosso poderoso Sol. Ele é a fonte da vida, a fonte da energia, a fonte da espiritualidade. Cada uma das pequenas chispas divinas que brilham nos corações humanos, na verdade, é uma parte do próprio coração de Deus, do Logos de Alá, o grande arquiteto, o grande geômetra do nosso universo, que é o sistema solar. Mas ele não constrói, ouvintes, o seu sistema sozinho. Ele estabelece, ouvintes, uma hierarquia. E esta palavra hierarquia, ouvintes, que nós muitas vezes não compreendemos a sua profundidade, a palavra hierarquia, que é o que Deus comanda, ouvintes, tem dentro de si o prefixo hieros, que é sagrado, e tem arcos, que é o seu sufixo, governo. Então, hierarquia, caros ouvintes, é hieros arcos, ou seja, a hierarquia, o verdadeiro reino de Deus, ouvintes, que começa lá em cima, naquela estrela, ouvintes, que é 99% da matéria do nosso sistema solar. Mas ao redor desta magnífica estrela estão sete grandes espíritos planetários. Então, ao centro está o Logos Solar, e a sua consciência segue, caros ouvintes, até a última fagulha, o último pedrisco e asteroide que está nos estertores do sistema solar. É toda essa matéria, ouvintes, é o seu corpo físico. E ele, então, ouvintes, emana da mente divina, que é Mahat, as ideias que vão manifestar o universo. E os logos planetários que nós vemos representados nessa imagem, que foi visualizada clarividentemente por Geoffrey Hodgson, e foi pintada por um artista que, recebendo as instruções de Geoffrey Hodgson, tentou representar os sete grandes arcanjos, ou sete espíritos, diante do trono de Deus. E aqui o livro O Sistema Solar nos diz o seguinte: vimos no capítulo 7 que o Logos Solar contém dentro de si sete logos planetários, que são, por assim dizer, centros de força dentro dele, canais através dos quais sua força se derrama ao mesmo tempo. Porém, no sentido, se pode dizer que eles, os logos planetários, o constituem. Os hindus chamam-lhes os sete filhos de Aditi. O oitavo foi Martanda, o próprio Sol. Cada filho, ou Aditya, tem sua casa, ou seja, a sua esfera, o seu planeta. Também foram chamados os sete espíritos do Sol. No antigo Egito eram denominados os sete deuses misteriosos. Na religião de Zoroastro, representavam os sete Amshpens. Entre os judeus eram os sete Sefirot, e entre os cristãos e muçulmanos são os sete grandes arcanjos. E cada religião os coloca em torno da trindade manifestada do Logos, formando então como seus vice-reis, por assim dizer, vice-reis de Ishvara no vasto império do sistema solar, cada qual com seu próprio reino, cada qual administrando seu próprio departamento. Na teosofia moderna são chamados os sete logos planetários, porque sempre foram identificados com os sete planetas sagrados, que são seus corpos físicos. Desses planetas e de sua relação com o esquema evolutivo a que pertencem, já tratamos em capítulos anteriores. Cada Logos tem assim sua própria casa e governa seu próprio reino, um departamento definido do sistema solar. Então, ouvintes, essas sete forças que estão ao redor do Sol e que aos olhos do clarividente são sete grandes esferas de consciência, cada uma delas matizada por uma das sete cores do espectro visível, como nós vemos nas sete cores do arco-íris. E nesta imagem de Geoffrey Hodgson nós podemos ver o grande anjo do nosso sistema solar, que é a face sem face, ouvintes, o poder incorpóreo da luz divina, e ao seu redor, ouvintes, ao redor do chakra do seu coração, que é o Sol, estão os sete logos planetários, que são os sete espíritos sagrados e da astrologia antiga, e são, ouvintes, como disse aqui o Major Arthur Powell, na teosofia moderna são os sete logos planetários. E continua aqui o livro Sistema Solar. A matéria do sistema solar, que compõe os veículos do logo solar, também compõe os dos logos planetários, pois não existe em nenhuma parte do sistema partícula de matéria que não faça parte de um ou de outro deles. Isto, naturalmente, é verdade em relação a todos os planos. Ou seja, ouvintes, toda a matéria, ouvintes, física do nosso sistema solar, ela está, de uma forma ou de outra, mais ou menos ligada a um desses sete grandes espíritos planetários. Porque são eles realmente, ouvintes, que comandam as hostes arcangélicas, angélicas, espíritos da natureza, de todas as escalas e grandezas. É essa hierarquia que corporifica as ideias divinas. Então a própria matéria física, ouvintes, ela é colorida, ela é ligada a um desses sete espíritos. E isso, inclusive, é um dos aspectos mais práticos da magia, pois qualquer planta, qualquer metal, qualquer elemento da natureza, ouvintes, ele está ligado a uma dessas sete esferas. E esse conhecimento, ouvintes, é universal. Aonde há a sabedoria esotérica, existe o conhecimento da existência dos sete grandes espíritos. Então o livro aqui continua. Cada partícula da matéria astral do sistema solar, como dissemos, não só faz parte do corpo astral do logo solar, como também faz parte do corpo astral de um ou de outro dos sete logos planetários. Daí que no corpo astral de todo homem haja partículas pertencentes a cada um dos sete logos planetários. mas as proporções variam ao infinito. Cada mônada, ou seja, cada chispa divina que está no coração de cada ser humano, surgiu originalmente através de um logos planetário e continuará durante toda a sua evolução a ter mais partículas desse logos do que de qualquer outro. Assim sendo, podem distinguir-se as pessoas como pertencentes primariamente a um ou outro desses sete grandes poderes. E aí, ouvintes, está obviamente a base intelectual desse conhecimento esotérico, que é chamado o conhecimento dos sete raios divinos. Ou seja, cada um de nós possui um dos sete raios na personalidade, possui um dos sete raios na alma, e principalmente a nossa chispa divina tem uma das cores de um dos sete logos planetários. Cada um de nós pertence, por assim dizer, à energia de um desses sete grandes seres. Nos logos planetários ocorrem periodicamente mudanças psíquicas. É possível que elas correspondam, num nível infinitamente mais elevado, ao aspirar e ao expirar, ou ao pulsar do coração, estando nós aqui no plano físico. Entretanto, seja como for, parece haver uma infinidade de permutas e combinações possíveis entre elas. Ou seja, a consciência da matéria e a consciência dos seres vivos responde à consciência dos logos planetários. Algumas mudanças periódicas são mais rápidas que as outras, de modo que se produz uma série complicada de efeitos. Observou-se que a chave da operação dessas grandes influências cósmicas, em qualquer momento, nos é proporcionada pelos movimentos dos planetas físicos associados. Então, ouvintes, esses sete grandes espíritos que estão diante do Sol são a base verdadeira do conhecimento que nós chamamos astrologia, pois cada um dos planetas, ouvintes, está ligado a um desses sete espíritos. E o movimento dos planetas, ouvintes, indica a maior ou menor incidência do brilho, da irradiação de um dos sete grandes espíritos. E é isso, caros ouvintes, que faz realmente a astrologia ser uma verdade. Uma verdade num nível mais profundo, não só no nível físico. Ora, visto que nossos corpos astrais são construídos da mesma matéria dos corpos astrais dos logos, segue-se que nenhum desses logos planetários pode mudar astralmente sem exercer alguma influência no corpo astral de todo ser humano no mundo, sobretudo no daqueles em que prepondera a matéria que expressa esse determinado logos planetário, recordando que o mesmo se aplica a todos os outros planos. Podemos compreender o quanto são importantes para nós os movimentos e mudanças nas consciências dos logos planetários. De mais a mais, outras influências se exercem na matéria dos planos e subplanos, que estudaremos em nossa próxima sessão. Caros ouvintes, um conhecimento que nós estamos aqui repassando com vocês, mas que vale realmente muito a pena, pois o conhecimento sobre os logos planetários é o fundamento do conhecimento da hierarquia oculta, ouvintes, do verdadeiro reino de Deus dentro do sistema solar. E nós, seres humanos, ouvintes, também fazemos parte desse reino de Deus. Nós precisamos, o mais rapidamente, ouvintes, nos reencontrar com a nossa essência e participar ativamente da construção da realidade do sistema solar com base, ouvintes, nas ideias, nos arquétipos que estão na mente de Deus. Nós, seres humanos, só podemos, ouvintes, fazer isso dentro desse nosso sistema solar. O sistema não nos pertence. O planeta, ouvintes, não é nosso. Nem o Sol é nosso. Nós é que somos do planeta. Nós é que somos do logo solar. Ele é que nos emanou, ouvintes. Só nos cabe cooperar e tentar ajudar o sucesso das ideias que ele, caros ouvintes, que Deus expressou e que expressa constantemente, mantendo esse universo, esse sistema solar, onde nós nos manifestamos dentro de uma coesão, dentro de uma harmonia. E nós vamos continuar, ouvintes, no nosso segundo bloco, falando de outras altas dignidades que existem no nosso sistema solar. Não percam, vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho, convidando você, ouvinte, que está aí do outro lado, venham se associar na loja esotérica virtual, nos patrocinar, ouvintes, venham fechar o círculo da energia, pois se vocês estão aí do outro lado, ouvintes, apreciando o nosso programa, se essa energia, ouvintes, que sai daqui, que vai para aí, é uma boa energia que beneficia vocês, saibam, ouvintes, que vocês têm que fazer essa energia circular. Ou vocês mandam essa energia para outras pessoas, ou vocês retornam aqui para nós essa energia com o seu patrocínio. Pois a energia, ouvintes, não pode ser criada. A energia não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada e ninguém, ouvintes, pode circular a energia. A energia tem que ser transmitida. Então, ouvintes, vamos ao nosso intervalo e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Nos aguardem dentro de instantes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo sempre a maravilhosa audiência que está nos acompanhando ao vivo e também você, querido, querida, amigo e amiga, ouvinte, telespectador, associado da Levir, também visitante aí que caiu na nossa página aí pesquisando no Google, na internet, pelas formas realmente mais aleatórias, mas que na verdade não tem nada de acaso, ouvintes. Se vocês estão nos acompanhando, é porque você tinha que estar aqui conosco nesse dia, caros ouvintes, ou então a qualquer momento aí no futuro, acompanhando as nossas gravações em áudio ou em vídeo aí no site da loja esotérica virtual. Agradecemos sempre ao seu apoio, ao seu patrocínio, ouvintes, que permitem que essa e outras iniciativas continuem no ar. Mas estamos levando para vocês, ouvintes, vamos continuar aqui os capítulos do livro O Sistema Solar, aqui do Major Arthur E. Powell. É uma pena que esse livro não se encontre mais em catálogo pela editora Pensamento. Quem sabe até eles se animem a relançar esse livro aqui com tanta energia que nós estamos irradiando aqui com relação a esse livro, ouvintes, que é realmente sensacional. Eu que sou astrônomo amador, realmente amo esses temas da astronomia, do universo, e quando eu descobri esse lado oculto, esse lado esotérico do sistema solar, ouvintes, aí realmente fechou o círculo, caros ouvintes, é realmente maravilhoso. Muitíssimo obrigado por estar aqui a serviço de vocês, ouvintes, trazendo os temas desse livro. Mas vamos prosseguir, ouvintes. Temos mais coisas interessantes aqui para trazer para vocês. Nós vamos trazer aqui temas aqui nesse nosso segundo bloco, apresentando para vocês aqui um tema é muito interessante, de grandes dignidades que estão presentes não só aqui no nosso planeta, mas também em outras esferas, em outros globos, pois como nós dissemos, ouvintes, existe realmente uma grande hierarquia de seres trabalhando nesse nosso sistema, ouvintes. Então nós vamos falar um pouco de grandes dignidades espirituais que estão aqui no sistema solar. E nós temos aqui para vocês apreciarem, ouvintes, algumas imagens também de pesquisas do querido Jofre Hodgson, ouvintes, que nos falam desses grandes espíritos que outrora, ouvintes, muitos deles foram seres humanos, mas que hoje integram as hostes angélicas e as hostes arcangélicas. E nós vamos mencionar aqui dois nomes que podem ser desconhecidos para vocês, mas que fazem parte da tradição oculta esotérica do Oriente, que são os Lípicas e os Devarajas. Sobre eles, ouvintes, Helena Petrovna Blavatsky escreve sobre certa ordem de seres supremos, a que chama Lípicas ou os Senhores do Karma. Provavelmente esses vocês já ouviram falar, ouvintes. Então, na administração do karma, seus agentes são os quatro, mas que na realidade são sete Devarajas ou regentes da terra. Na Índia, ouvintes, os anjos são chamados de Devas, ou seja, e na verdade a pronúncia certa seriam Devas, né? Mas eu já peguei esse cacuete de chamá-los de Devas, então vou continuar chamando-os de Devas. Os Devas, ouvintes, essa palavra significa seres brilhantes. Então, os Devarajas, os Lípicas, são os grandes espíritos que têm esta tarefa, ouvintes, hercúlea, esta tarefa, ouvintes, que eu diria até ingrata, de administrar a grande equação do karma que se desenvolve por toda a humanidade. Quando um ser humano se encarna, ele cumpre uma parte do seu karma, e quem faz, ouvintes, a conta, né, de quanto karma o indivíduo suporta esgotar numa existência é exatamente o Devaraja, é o Lípica, que tem, caros ouvintes, a administração desta conta, desta equação interminável que é o karma pessoal dos seres humanos. Esses grandes seres, ouvintes, que normalmente ocupam as posições realmente mais destacadas da paisagem do planeta Terra, normalmente eles são encontrados nos picos das altas e gigantescas montanhas, nos cimos das mais elevadas cordilheiras. Ali, ouvintes, eles se estabelecem com as suas auras magníficas de centenas e centenas de metros de altura. Tanto é que os clarividentes, ouvintes, aquelas pessoas que têm percepção, como foi o caso de Jofre Hodgson e de outros clarividentes, para conseguir enxergar o corpo de um grande arcanjo como esse que nós estamos mencionando. Arcanjos que têm realmente uma consciência planetária. Eles alcançam com a sua mente toda uma coletividade. Então, ouvintes, é necessário recuar muitos quilômetros para que fosse possível, ouvintes, observá-los. São seres realmente de um brilho, de uma radiância que transcende, ouvintes, as palavras. os clarividentes, obviamente, têm inúmeras dificuldades para descrevê-los, porque eles se trajam com a própria luz. Eles são luz, irradiam luz. A espiritualidade, na sua perfeição, irradia dos seus corpos, e as suas consciências estão perante Deus, estão perante as emanações divinas 24 horas ao dia. Mas continuando aqui o texto do livro O Sistema Solar. Cada um dos Devarajas ou dos Lipikas, os regentes da Terra, está à testa de vasto grupo de Devas, ou seja, de anjos e espíritos da natureza, e até da essência elemental. Para explicá-los melhor, tomemos apenas um único plano, o astral, não nos esquecendo de que considerações semelhantes se aplicam igualmente a todos os outros planos da natureza. A totalidade da matéria astral se acha sob o controle especial de um desses Devarajas. Mas, como o plano astral é o sexto dos nossos sete planos, o sexto subplano de cada plano também se acha em certa extensão sobre a direção ou sob a direção do mesmo Devarajá, porque mantém com o plano de que faz parte a mesma relação mantida pelo plano astral como um todo, com o conjunto dos sete planos da existência. Daí que cada subplano sofra duas influências: a influência do regente do plano e a sub-influência do regente do subplano. Esse é um tema bastante técnico, ouvintes, do esoterismo, porque toda manifestação se subdivide em sete níveis. Então, cada plano tem sete subníveis. O plano físico, por exemplo, tem três níveis que nós percebemos muito claramente, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Mas existem quatro tipos de matéria etérica, ouvintes. Então, o nosso plano físico, ele é regido por um dos grandes Devarajas, dos grandes regentes espirituais do reino angélico. Mas, como foi dito aqui nesse parágrafo, como o plano físico é o primeiro dos planos, podemos dizer que ele é o primeiro, ou também que ele é o último, pois é o mais denso. Mas contando de baixo para cima, ele é o primeiro. Então, no plano astral, no plano mental, no plano búdico, no plano átmico e nos planos espirituais, sempre o primeiro subplano, ou seja, o plano físico do astral, o plano físico do mental, o plano físico do búdico e o plano físico do átmico ou nirvânico, por mais absurdo que isso possa parecer, esses subplanos estão sobre influência do Devarajá do nosso plano físico. E isso, obviamente, que tem um grande propósito, caros ouvintes, que é o de estender as ideias, as grandes energias desses seres que nós estamos exibindo aí para a nossa audiência da Ustream. A tentativa artística de representar os grandes espíritos dos Devarajas, que sempre estão estacionados, ouvintes, nas mais altas montanhas e cordilheiras do planeta Terra. Por isso, caros ouvintes, que muitas vezes as pessoas, ao subirem a uma montanha, ao escalarem um pico, ao fazer uma peregrinação a uma igreja que esteja lá no alto de um morro, e as pessoas podem se perguntar: mas por que aquela igreja, aquela catedral, aquele local de peregrinação foi construído lá naquele local tão elevado, como nós vemos igrejas construídas aqui no Brasil em locais quase que inacessíveis, ouvintes, porque, obviamente, aqueles que intuíram, que sugeriram a construção dessas igrejas, sabiam, caros ouvintes, e muitos até percebiam intuicionalmente, se não clarividentemente, que naqueles morros, naqueles picos, naquelas montanhas, naquelas cordilheiras, ouvintes, lá estão seres angélicos extremamente poderosos. E então, do que fica dito, se colhe ou se compreende que existe em cada plano um número muito grande de variedades distintamente marcadas de influências, de modo que, mesmo não levando em conta as outras subdivisões da matéria, temos a possibilidade de um número quase infinito de combinações materiais de que são construídos os vários corpos do ser humano. Daí que, a propósito, sejam quais forem as suas características, um ego, ou seja, uma alma, sempre encontrará uma expressão adequada de si mesmo. E isso também, ouvintes, acontece a nível planetário. Então, isso se frequentemente também se descreve como as influências verticais dos sete grandes planetas, dos sete arcanjos planetários, os logos planetários, que dividem a matéria de todo o plano em sete tipos, ou seja, sete raios, ou também sete cores. E também temos, em segundo lugar, a influência horizontal do Devaraj, e que governa o plano como um todo, e que se indica pelos diagramas que estão aqui no livro O Sistema Solar, que nós vamos dispensar aqui a apresentação desses diagramas, porque realmente apenas ilustram isso que nós estamos indicando para vocês, ouvintes. Ou seja, há uma influência vertical de cima para baixo dos logos planetários, há a influência horizontal dos Devarajas, dos sete Devarajas que regem os sete planos. E também, ouvintes, a mudança na consciência dos espíritos planetários são visíveis na longa história das raças humanas como mudanças cíclicas no temperamento do povo e na consequente natureza da sua civilização. Isso é uma das coisas mais interessantes dentro desse estudo, porque, ouvintes, quando um dos logos planetários começa a desenvolver uma nova linha de pensamento, começa a vibrar, ouvintes, uma nova frequência, então a humanidade, ouvintes, ela responde mudando o padrão da sua consciência. E é isso, ouvintes, que são chamadas as chamadas grandes eras, as eras astrológicas, como sempre está se comentando, a era de peixes é a mudança para a era de aquário, ou então a mudança do sexto raio, o raio devocional, para o raio da organização, do ritual, que é o sétimo raio. Essa mudança se deu mais ou menos por volta do 14º século da nossa era. E a humanidade realmente mudou, ouvintes, o escopo da sua consciência. Os seres humanos respondem à mudança da consciência na mente e nas vibrações dos logos planetários. Nessas condições, numa dada raça raiz, os sete raios preponderam em turnos, há muitas vezes mais do que uma vez em cada uma dessas sete raças raízes. Mas no período de domínio de cada raio, haverá sete subciclos de influência. Por exemplo, enquanto rege o quinto raio na história de uma raça, a sua ideia central e provavelmente a religião que nela se apoia prevalecerão na mente dos homens. Mas o tempo de predomínio será subdividido em 7 períodos. O primeiro colorido pela ideia do primeiro raio, o segundo pela do segundo, e assim sucessivamente. Na quinta subdivisão, a influência do quinto raio estará naturalmente no estado mais puro e mais forte. É possível que tais divisões e subdivisões correspondam a sub-raças e nações, mas essa correspondência realmente ainda não se confirmou. Ou seja, quando começa a reger um grande raio, ouvintes, dentro da história da humanidade, também haverá os subciclos dentro desse ciclo maior. Então, quando se estabeleceu o sétimo raio, ouvintes, por volta do ano de... No século 15, né? Dos anos 1400, aí, ouvintes, começou o subciclo. Então, dentro do sétimo raio, houve o subciclo de primeiro raio, de segundo raio, de terceiro, de quarto, e provavelmente essa explosão, ouvintes, da tecnologia, da ciência que nós vimos no século passado, foi causada exatamente pela presença do quinto ciclo dentro do sétimo raio, que é ligado, obviamente, com a ciência, que explodiu, ouvintes, que fez com que toda a tecnologia estivesse ao alcance da maior parte das pessoas, melhorando muito a qualidade de vida dos indivíduos, aumentando a longevidade, criando inclusive condições para que mais pessoas pudessem estar aqui, ouvintes, simultaneamente presentes no plano físico, como nós vemos atualmente. Não houve, caros ouvintes, nenhuma outra ocasião da humanidade em que melhores condições houvessem para que os seres humanos estivessem encarnados na matéria como nós temos hoje. Então nós temos que dar graças, ouvintes, aos grandes seres que estão vibrando, ouvintes, criando as condições para que essa manifestação seja possível. E os grandes criadores, ouvintes, dessa realidade são os anjos. Os anjos são verdadeiramente os mensageiros de Deus na matéria. Como esse anjo, caros ouvintes, Rósio, que nós estamos mostrando para os nossos espectadores da Ustream, é o anjo, caros ouvintes, que corporifica o amor. E realmente a humanidade identifica o amor com a cor rósea. Então, quando em ambientes religiosos, em ambientes artísticos, em ambientes, ouvintes, onde exista realmente uma devoção pura, uma devoção que abra o coração dos homens para a consciência de Deus, naqueles ambientes aparecem os anjos rosados, que são róseos na sua maior parte, mas têm os seus chakras principais ativados com o grande dourado da consciência divina, da consciência solar. Da mesma forma que nós temos os nossos chakras, ouvintes, ativos na região da garganta, por entre os olhos, no alto da nossa cabeça, os anjos também têm os seus 7 grandes centros energéticos. E quando esses anjos adentram aos ambientes, ouvintes, o que se encontram em todas as grandes religiões, em todos os verdadeiros templos de espiritualidade, os anjos do Senhor, os anjos do amor, porque o nosso Logos Solar, ouvintes, é um Logos de amor e sabedoria. O nosso Logos Solar é um Logos, é um verbo, ele é um Deus do segundo raio. E por isso, ouvintes, que sempre preponderará na humanidade as religiões de sabedoria. As religiões onde os sábios, os santos, trarão a sua exposição da sabedoria. E nesses ambientes, ouvintes, de elevação, ambientes de devoção, ambientes de fé, ambientes de confiança, ouvintes, na existência dos seres espirituais, mesmo que nós não os vejamos com os nossos olhos, mesmo que os nossos cinco sentidos não os registrem, mas o olho da nossa mente, ouvintes, o olho de Dangma, que está no centro da nossa consciência, da nossa alma, percebe a presença desses seres que transformam esses ambientes em ambientes sagrados. E é nesse espírito, ouvintes, que nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa Lux Esotérica. Eu que tenho que fazer aqui edição de áudio. Estou precisando aqui realmente de alguns anjos aqui para me ajudar aqui com toda esta parafernália, ouvintes, tecnológica, mas que leva para vocês aqui o programa Lux Esotérica, para aqueles que nos acompanham, aqueles que nos veem, que nos ouvem nas gravações, estão sempre à disposição para vocês. Convido a todos para me acompanharem na finalização desse trabalho, ouvintes. Vamos meditar juntos, ouvintes. Vamos fazer brilhar uma vez mais a nossa chispa divina, sempre desejando a vocês, ouvintes, uma maior compreensão, maior extensão das vossas consciências. Vamos entrar, ouvintes, numa frequência divina, numa frequência que nos liga uma vez mais à nossa divindade. Vamos sentir, ouvintes, a conexão com Deus que está dentro dos nossos corações, o Deus que brilha dentro desta vida, ouvintes, que está dentro do nosso coração. Sintamos o batimento cardíaco dentro dos nossos seres e visualizemos ali, ouvintes, a chispa divina brilhando, irradiando, sendo um perfeito simulacro, uma perfeita emanação, ouvintes, daquele sol que brilha lá no universo, pois ele pulsa lá em cima, ouvintes, a casa 11 anos, e pulsa dentro de nós, ouvintes, 70 vezes por minuto em média, mas dentro dessas duas esferas que pulsam, do sol lá em cima e do nosso coração aqui embaixo, os dois estão ligados pela mesma realidade, a realidade da luz, a luz esotérica, a luz divina que está brilhando dentro de nós. Façamos essa luz brilhar e vamos, ouvintes, energizar todo o nosso ser com essa luz, que ela abarque toda a nossa matéria física, que ela interpenetre todos os nossos órgãos, tome com sua luz todo o nosso ser, ilumine e purifique toda a nossa vizinhança e ilumine diante de nós o caminho da espiritualidade, da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa brilhe cada vez mais intensamente nos vossos corações e que as vossas mentes sempre estejam à busca, ouvintes, de um maior conhecimento, de uma maior sabedoria. O programa Lux Esotérica está a serviço desta meta, ouvintes, e agradece muito a sua audiência, o seu prestígio, realmente o seu carinho, ouvintes. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês nessa nossa egrégora de estudos e, obviamente, só posso recomendar a vocês se aprofundem nesses temas através do estudo da literatura espiritual, qualquer que ela seja. Então, ouvintes, nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso para vocês. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, 24 horas por dia, recebendo as programações musicais daqueles que visitam e se registram aqui no site da rádio. Esperamos vocês nas próximas edições do nosso programa, ouvintes. E deixamos aqui, finalmente, o forte, caros ouvintes, o caloroso, fraternal e virtual abraço, mas que é realmente muito real, ouvintes. Gostaria de estar aí onde cada um de vocês estão para dar pessoalmente esse abraço, mas creio que não faltará ocasião. Em algum dia isso vai acontecer, ouvintes. Como já acontece espiritualmente, nós sempre estamos juntos com vocês. Então, ouvintes, uma boa noite a todos. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.